baco, baco do zabobo, nhaco, nhaco da safone. Uma dama que sabe arrastar os pés, o chiado, chinelo, animando o saponeiro. Bato um breque bem ligeiro na pancada dos coitéis. No baco, baco do zabobo, nhaco, nhaco da safone. Uma dama que sabe arrastar os pés, o chiado, chinelo, animando o saponeiro. Bato um breque bem ligeiro na pancada dos coitéis. Pode balançar o teu corpo nisso, menino. Esse teu chegadinho me ensina, que eu te ensino a forrosar. Vem a cada nada de matar de beijo. Passa entre água de cheiro, vem ligeiro, xingue, xingue, xingue, dá. Pode balançar o teu corpo nisso, menino. Esse teu chegadinho me ensina, que eu te ensino a posar. Vem a cada nada de matar de beijo. Passa entre água de cheiro, vem ligeiro, xingue, xingue, xingue, dá. Baco, baco do zabobo, nhaco, nhaco da safone. Uma dama que sabe arrastar os pés, chiado, chinelo, animando o safoneiro. Bato um breque bem ligeiro na pancada dos coitéis. No baco, baco do zabobo, nhaco, nhaco da safone. Uma dama que sabe arrastar os pés, chiado, chinelo, animando o safoneiro. Bato um breque bem ligeiro na pancada dos coitéis. Pode balançar o teu corpo nisso, menino. Esse teu chegadinho me ensina, que eu te ensino a posar. Vem a cada nada de matar de beijo. Vem ligeiro, xigue, xigue, xigue, dá. Pode balançar o teu corpo nisso, menino. Esse teu chegadinho me ensina, que eu te ensino a posar. Vem a cada nada de matar de beijo. Passa dentro de água de cheiro. Vem ligeiro, xigue, xigue, xigue, dá.